Pois é, Eric. Eu joguei o Ghost Sweeper Mikami, Joreshiwa Nice Body. Alguma coisa como Mata Fantasma Mikami, Exorcista de Belo Corpo. É isso aí. Nós, naquela época, não tínhamos Lara Croft, então tínhamos Chun-Li, tínhamos Kami e tínhamos a Mikami também para nos fazer suspirar com nossas mentes adolescentes. Mas a verdade é que eu não sabia de nada disso na época. Eu não entendia nada do jogo, porque ele estava completamente em japonês. Olha só isso aí, GS com algum símbolo japonês do lado. A história do jogo também é completamente em japonês, não dá para entender nada. E a verdade é que eu não me importava. Eu aluguei esse jogo na Itavideo, uma locadora próxima da minha casa na época. E sabe como é que é? Você aluga o jogo sábado para entregar na segunda-feira, assim que volta da escola. Foi assim mesmo que eu fiz e esse jogo caiu perfeitamente. Ele era difícil, mas não frustrante, não desafiador. Os chefes difíceis, o jogo era bem animado. A música, eu lembro que a primeira música me conquistou de primeira. Anos depois eu acabei descobrindo que a compositora desse jogo é a mesma compositora de Castlevania do Nintendinho. Ela é especialista em primeiras músicas memoráveis. Pois bem, esse jogo me marcou. Gostei muito, cheguei a terminar nesse aluguel, acho que duas vezes até. E terminei duas vezes e fui jogando até a hora de entregar. E tentei alugá-lo outras vezes. Mas infelizmente o jogo sumiu da locadora. Eu não sei se ele ficou sendo alugado, deveria provavelmente ser requisitado, que era comum na época. Se você não alugasse em sequência, você com certeza ia perder o aluguel, não ia conseguir alugar da próxima vez. O tempo passou e eu acabei esquecendo do jogo. Chegam os emuladores, todo mundo fez isso. Jogou os clássicos primeiro, claro, você tem que jogar de novo Phantasy Star, de novo Final Fantasy, Final Fight, Street Fighter. Mas aí, quando a sede pelos clássicos acaba, você começa a pesquisar os underdogs, você começa a navegar pela sua lista de jogos de emulador e achar aqueles jogos que você conhece por nome, sempre quis jogar, e até outros mesmo totalmente underdogs que você nunca ouviu falar na vida e acabam sendo gratas surpresas. Pois estou eu lá na letra G da lista de jogos do meu emulador quando esse jogo aparece. Eu não lembrei pelo nome, eu nunca soube que o nome era Ghost Sweeper Mikami. Apertei o Enter e apareceu. Eu lembro bem que a tela de título tinha aquela musiquinha e não teve jeito, lembrei na hora. Joguei o jogo todo de novo, até gravei um vídeo no YouTube do início ao fim, de eu terminando o jogo. E joguei ainda mais algumas vezes depois disso. Foi uma grata surpresa aí pra mim redescobrir esse jogo, essa pérola. E eu recomendo para você, um fim de semana, tem uma horinha disponível ali, tá jogando em algum emulador portátil, que hoje em dia eles são comuns. Eu recomendo aí o Ghost Sweeper Mikami. Não, uma conclusão é diferente. Eu recomendo o Ghost Sweeper Mikami, Joreshiwa Nice Body. E aí, Gaga, parece que você está jogando um jogo de um nome um pouquinho mais curto, pelo menos mais curto que o meu. Qual é aí?